gosto de sentir teu vento soprando e me levando aonde eu devo ir. Eu gosto de sentir teus rios fluindo dentro de mim. Eu gosto de sentir tua cheio, um vaso útil, cheio da presença do Espírito Santo, um vaso útil nas mãos de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Recebam unção, recebam o poder de Deus, recebam o dom do Espírito, recebam o dom do Espírito, recebam o dom do Espírito, dons de visão, dons de discernimento de espíritos, cheio do Espírito Santo, na beirada do fogão, lavando as roupas da sua família.